Θεωρήσαμε θα βοηθήσουμε για εσείς δυσμόνες. Σηκώνω εσύ την πανάκια μου, ρε Γιάρκο Αντρέχη. 34, chama Recife, no Recife, no Recife, no Onda 25, Onda, só 3484. Quarto do céu, até a estação. Até o Romeu Vitor Hotel, como recebe o patrulho? Até o Romeu Vitor Hotel, vou direto para o Parque de Pitaçu. Parque de Pitaçu, para onde está pronto, VL? Hotel de Tira. Romeu Vitor Hotel, descarando o número 7, pés, o ajuste salvador no 020, em condições iguais. Romeu Romeu Troféu, Matheus Reis, voo dual, visto para o limite FPE, no ajuste Salvador no 020. Luiz Abadão. Yeah. Autorizado, mantém esse controle de slide, está autorizado. Alexander, mantenha-se em condições visuais, prossegue direto para Salvador, é mais descida. Descida até 4.510, ajuste no 020. Passando meu vitral, até avisar o capítulo. Reporte final, com o meu vitral, obrigado. A questão foi na 17, o meu vitral. Já está avisando com o campo? Sim. Ok, fechando a torre aí da frequência número 8, vai tomar o 95, com o meu vitral. 27295, com o meu vitral. É, Salvador, passando o meu vitral. Altímetro 1020, confirma intenções, pouso 17. Confirma, pouso 17, o mesmo que era céu. Porta na final do 17, vento calmo no momento. Papai na final, o mesmo que era céu. Axio Tan 3815, 169 a bordo, Galeão 330. Bateu segunda direita, pode vir a Índia Alfa, porte ponto espera da 10, pronto, altímetro 1020. Índia Alfa, tô ponto espera da 1020, Ciente Tan 3815. Salvador, Papatão, meu Vitor Hotel, final, cabeceira 17, marchado travado. Meu Vitor Hotel, concluído autorizado, pista no 7, pista molhada, o vento variável com 03 nós e o altímetro no 020. Foi autorizado, pista 17, Vitor Hotel. 3815, autorizado, linha decolar, pista 10, vento variável com 03 nós. Gente, a linha decola 10, 38, 15. Controle 20, decimal 8, tomou o voo, boa noite. Obrigado, boa noite, o 3815. Victor Hotel, confirma a RMT. RMT, senhor, divida a área de vento, meu Victor Hotel, RMT. Deixando a curva não no zero. Meu Victor está no solo 02, confirme o pátio, vai prosseguir. Meu Victor está em condições de taxiar. Solicita também um reboque, é isso, para rebocar a nave? Relato, eu tenho que descer para ver a varia, aparentemente furou o pneu, teria que trocar o pneu. É, manda a ambulância, por favor. Estamos acionando imediato, agora é só um instante, meu Vitor Hotel. Ok. Chile 6313, Salvador. Salvador, 6313. Eu trouxe informação, a aeronave de pequeno porte pousou na pista 10 e estourou o pneu. E a pista está impraticável no momento, sem previsão de abertura, e você quer tirar a aeronave da pista, ok? Esquerda na toda posição Conde? Não, está presente, então consegue voar Conde, eu chamo essa mesma. Em qual nível solicitado para a Aracaju? Calma. autorizado backtrack, Golf Oliveira 45, confirma estacionário e frequência. Chegando a 3.3, isso é só que você chame novamente na frequência 1.2.5.4.5. 07, prossiga.